Eu sei. As coisas estão completamente absurdas. Não há motivos para nada. Não há nada para ter motivos. As pequenas coisas são mesmo bem pequenas, não há dúvida. Apenas quero dizer que o lado obscuro da tua mente é o meu lado obscuro. Nada mais do que isso. Poderia dizer-te como as belas palavras estão tão entaladas entre os dentes ou coisa parecida, mas não, nada disso convence o meu futuro, nem nada disso convence o teu futuro, nada disso convence nada nem ninguém. Bebo um bocado de cerveja. Além disso, o que é que eu faço para merecer a minha vitória final? Hã? Nada mesmo. Não obstante as pequenas verdades serem aquelas que mais te agradam, poderei um dia ser apenas aquela coisa viscosa e nojenta que te afastou de algo, de um corpo, de uma alma, de uma sombra, de um dejeto. O facto é que as coisas ultrapassam sempre as próprias coisas em si. Não há uma velocidade lenta relativamente, há uma velocidade que transcende completamente a mente humana. A mente humana é um poço de perversão, nós sabemos muito bem. Por isso eu digo que antes morto que mal vivo. Os cadáveres não procriam deformações, os cadáveres não procriam nada, apenas estão lá, ficam quietinhos no seu lugar. E é isso que as pessoas merecem, ser cadáveres, apodrecidos ou não, mas cadáveres. Cadáveres, coisas que não façam nem digam nada, coisas que vegetem para todo sempre, que fiquem ali assim, sem ter um objetivo. Aliás, com um grande objetivo, com o único objetivo da sua vida, aquele que nunca tiveram, aquilo que nunca tiveram enquanto foram vivos, que está morto. E eu serei um grande morto. Mas também, o que é que te interessa isso? As tuas pequenas coisas ainda continuam a ser as minhas grandes coisas, não é verdade? Daí aquela lógica absurda que tende a esquecer as coisas, que tende a viver numa série de uma certa perversão, uma perversão assim apenas contida, sei lá, apenas ali que existe, com a qual se vive e acabou-se. Vive-se com essa perversão, vive-se com essa violência interior e nada se faz. Também não interessa fazer algo para mudar isso, é aquela coisa constante, aquela merda constante, aquela coisa viscosa e nojenta que sou eu constante. Mas tu és pior do que eu, muito pior. Não fosse isso, e serias bela, mas não. Estou farto das coisas, estou farto das pessoas, estou farto de tudo, estou farto de cerveja, estou farto do BA, estou farto da merda, estou farto do dragice, estou farto dos meus gatos e estou farto de falar, estou farto de mim, estou farto de ti, estou farto do Papa e do Clinton e da Pichota e da Mona Felinski, oh caralho, estou farto de tudo, as coisas estouram para cima, sempre para cima, no meu caso não, estouram para dentro. E é disso que eu estou farto, que as coisas estourem bem dentro, bem dentro. Bem dentro, ali, assim, bem dentro. Enquanto se ouve Jimi Hendrix, as coisas estouram tanto. É inacreditável, é lindo de se ver como as coisas podem tanto. Pela cona, eu prevejo que tudo será amenamente queimado, tudo, todas as liberdades serão engrandecidas pelo fogo, o fogo, o fogo, aquela coisa que as mulheres têm bem dentro das pernas, entre as pernas, ali bem escondido, e que não serve para nada. Porque é que isso existe? Porque é que existe? Porque é que existe? É desperdício, sexo é desperdício, sexo é trivial, camaradas, o sexo é trivial, e eu posso vos dizer que é trivial. Jamais o sexo conseguirá libertar alguém de ser aquilo que é. Jamais o sexo conseguirá dar aquela coisa que se procura e nunca se encontra. Jamais o sexo será o elemento pacífico da humanidade. Jamais o sexo terá uma finalidade, terá um fim atingido, terá... uma espécie de masturbação mental, melhor, visual, porque as ondas não chegam a entrar no cérebro, as ondas vão diretamente para o cu e lá ficam bem alojadas até que alguém vá lá com um canivete ou com uma pinça e consiga retirar novamente tudo aquilo que é a mulher. Todas aquelas pequenas e grandes coisas que as mulheres têm e que nós guardamos com o olhar. Será preciso um especialista em ginecologista, em ginecologia, um especialista em psiquiatria, um especialista em filosofia, para poder haver aquele retorno da sensação ao mundo do visível e do risível e do dizível, e as coisas, para as coisas deixarem de ser apenas coisa visão, a coisa visão. A coisa visão. A coisa visão é fantasmagórica. Completamente fantasmagórica. Aquela mulher olhou para mim, é do cabelo azul, não, é do vestido azul, do cabelo loiro. É uma parva. Uma parva. Uma grandíssima parva. Eu prevejo que ela morrerá ainda hoje. You loved me, and I love you. You loved me. and I love you. You love me, and I love you.